com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. Jesus, amigo, sabemos que o Evangelho é um guia precioso para a nossa evolução. Nos ajuda a entender e resolver os mais complexos problemas familiares, juntamente com a oração, sendo o bálsamo fortalecedor de nossas almas. Por isso, Senhor, te pedimos que iluminai nossos caminhos para que entendamos o significado mais profundo de tuas palavras, que possamos captar a essência dessas lições imortais, divulgando-as como um abençoado momento de equilíbrio e aprendizado, utilizando da suavidade, simplicidade e desejo sincero de auxiliar. Que nossos corações ampliem a centelha do amor e que nossa mente adquira a sabedoria, para que saibamos respeitar os limites de cada um, com paciência, tolerância e compaixão. Mas, por outro lado, que possamos ser, conforme disse Jesus, pescadores de homens, iluminando consciências. Assim seja. Vamos agora ler o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires. O capítulo sorteado para hoje foi o 21º, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 10, que trata dos falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam, sem escrúpulo, de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fenômeno dos antagonismos entre os grupos, que os impele a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso, por si só, bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhe os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não podem ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominado. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiais das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescreve cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsediado, e há manifesta obsessão quando o médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem à prática que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão, bem caracterizada sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiums recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditadores mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Explicação. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falhei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentir em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de quem era objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra, é de fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no Espiritismo. És-lhe isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Luz, Espírito Protetor. Lembrando que João Evangelista, em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, preceituou: Amados, não creiais em todos os espíritos, provai antes se eles são de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm se levantado do mundo. O apóstolo Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e capítulo 10, também oferece um desmentido a essa tese, quando escreveu: A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, acrescentando logo a seguir que é dado a alguns médiuns o dom de discernir os Espíritos. A advertência do apóstolo João abrange tanto os profetas que se encontram entre os homens como os falsos profetas da erraticidade. Estes últimos são bem mais perigosos, pois, entre eles, se encontram os espíritos enganadores, ignorantes e maus, que passaram da Terra para o mundo espiritual, e tomam nomes respeitáveis para induzir as pessoas a aceitar ideias absurdas e dissociadas do Evangelho. Disse Jesus em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20: Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Travestidos dessa maneira, eles semeiam a discórdia entre os grupos, fazendo com que se isolem uns dos outros, a se olharem com prevenções. Foi por isso que o Mestre recomendou a necessidade da oração e vigilância. Para estarmos aptos a reconhecer os falsos profetas, primeiramente precisamos afastar de nós a vaidade, o orgulho, e passar todas as informações obtidas pelo crivo da razão e do bom senso, e certamente se descobrirá se as orientações concedidas são sinceras e expressam a verdade. Sempre que espíritos prescrevem atitudes incoerentes com o bom senso, com a lógica, distanciadas dos ensinamentos do Cristo, que ferem a lei de caridade e do amor ao próximo, principalmente colocando uns contra os outros e gerando a desarmonia, certamente só podem originar de espíritos pseudo-sábios, mentirosos e desprovidos de luz. Vários profetas da erraticidade tentaram, através de médiuns invigilantes, retardar o progresso da humanidade e desvirtuar a mensagem do Cristo. Com exemplo, citamos as palavras do apóstolo dos gentios, Paulo, contidas em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8, quando ele afirma que um desses falsos profetas tentou solapar a fé e a disposição de luta que o animava, fazendo-o como um espinho em sua carne, tendo que orar a Jesus para que afastasse dele essa entidade nefanda. O verdadeiro profeta é portador de grande virtude, principalmente a humildade. Suas palavras revelam grande sabedoria e grandeza espiritual, trazendo sensação de paz e de bem-estar. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. De modo geral, aconselha Erasto: desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e pela extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. S. capítulo 21, item 10. O verdadeiro missionário demonstra sua superioridade pelas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, pelo caráter, inteligência e humildade. E porque às vezes nos deixamos nos enganar, porque só lobo cai em armadilhas para lobos. Assim, o homem procura sempre soluções milagrosas para suas aflições, para suas angústias ou dificuldades físicas, esquecido de que tais efeitos decorreram de suas ações nesta e noutra vida. Quando não é isso, pede riqueza, poder e concessões sobrenaturais, como se Deus estivesse à mercê de cada um, atendendo a caprichos. O homem é imediatista, não conseguindo visualizar a diferença fundamental entre a verdade das leis divinas e as suas crenças interesseiras, e é por isso que cai em armadilhas. É isso mesmo, Júlia. André Luiz, na mensagem acima, elucida como o homem pode libertar-se dessas crendices milagrosas e tornar-se um médico de si mesmo. E destaco esses trechos. Diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em você mesmo. E ainda que ao dizeres que a casa onde reside é um local de sofrimento e que você é incompreendido pelos familiares, contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, pouco a pouco eles passarão a reconhecer sua mudança através de seus atos, e o respeitarão pela sua luz, e o lar se converterá em bênçãos de paz, e isso se estenderá a toda parte que você estiver. Todos nós temos uma programação a cumprir que nos oferece oportunidades de fé, perseverança e resistência moral. Estamos nesse mundo com um objetivo muito sábio e justo, visando nosso aperfeiçoamento ou felicidade. Não devemos perder a oportunidade de crescimento reclamando ou sofrendo por circunstâncias criadas por nós mesmos, a fim de não sermos iludidos por nós e por outros, e não cairmos nas tentações das facilidades e das promessas de falsos profetas. Vamos trabalhar, orar e vigiar. O que vocês acham? Prece final. Agradecemos Jesus pela bênção da vida e pela oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos na Escola da Terra. Obrigado pela saúde que nos dá forças para o trabalho, pelo pão nosso de cada dia, pela amizade que completa nosso ser com energias gratificantes do amor entre os irmãos do caminho. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que nos acolhe, protegendo-nos das intempéries da natureza, dando-nos a segurança perante os embates da vida, pelo seu cuidado constante, pela intuição que nos conduz nos caminhos seguros, pelas vibrações que sustentam o nosso ser e pelas energias que nos abastecem de forças para seguir mais essa jornada de forma equilibrada e tranquila. Ajuda-nos a construir um mundo melhor, de onde o mal seja banido de vez e somente o amor prevaleça. Ajuda-nos a eliminar em nós o egoísmo que nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos,